Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim como no Evangelho de São Mateus, está, e eu dou graças a Deus pela tradução da nossa Bíblia, está assim: sereis perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Até se você quiser conferir, confere comigo. Evangelho de São Mateus, está lá no Sermão da Montanha. Nós estamos acostumados com a tradução, sede perfeitos. Mas a nossa Bíblia, graças a Deus, traduz, sereis perfeitos. Mateus 5:48. Isso para nós, gente, é ao mesmo tempo uma ordem e uma promessa. É ao mesmo tempo uma ordem e uma promessa. Por um lado, Deus está dizendo, sereis perfeitos. É a promessa dele, sereis. É uma certeza que o Senhor nos dá. Sereis perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. E daí, uma ordem também. Então, você precisa ser perfeito. Sereis, sereis, é uma ordem do Senhor. Veja aí, confira comigo, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 48. Vós, portanto, e veja, isso está encerrando o Sermão da Montanha. Vós, portanto, sereis perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celeste. Diga comigo, sereis perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. E agora bate no peito e diga, serei perfeito. Por vontade de Deus. Por disposição de Deus. Serei perfeito. Como meu Pai Celeste é perfeito. E gente, esta é a grande ação do Espírito Santo. O Pai confiou ao Espírito Santo esta obra, uma grande obra. Assim como no começo, a Bíblia diz que Deus pegou o barro, pegou a argila e modelou o homem, a criatura humana, do barro da terra. Uma obra de arte. Igualmente, esta é a obra do Espírito Santo, pegar a nós no que nós somos, e nós somos barro, e modelar-nos, e moldar-nos para fazer-nos perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. Isso é, para fazermos imagem do Pai, semelhança do Pai. Não é aquela noção de perfeição que a gente tem às vezes matematicamente. Uma pessoa irrepreensível. Não, é como você e muitos de nós já trabalhamos com argila modelando. A modelagem é uma arte. Porque inclusive quando você modela, você percebe todas as imperfeições do caminho. A modelagem não sai logo perfeita, não. É por isso que ela precisa ir sendo modelada, modelada, modelada. Você vai modelando. É uma verdadeira criação que se faz e com as mãos. Mas no final está aquilo que você queria. Aquela peça é perfeita do jeito que você queria. Veja, a perfeição se fez de imperfeições. A nossa noção é o contrário. Nós achamos que o perfeito tem que ser perfeito desde o começo. Não, Deus é capaz, e a nossa própria experiência nos mostra que é possível fazer do imperfeito o perfeito. Da imperfeição vem a perfeição. Gente, igualmente, o Espírito Santo pega as nossas imperfeições, mais ainda a caminhada, a modelagem, vai mostrando muitas imperfeições, mas o Espírito Santo não desiste, não desiste, não desiste, não desiste, e se você não desiste, e deixa o Espírito Santo trabalhar, trabalhar, trabalhar, trabalhar em você, se você dá tempo ao Espírito Santo, se você dá chance ao Espírito Santo, ele vai fazendo, você, até que ele diz, está a imagem e semelhança do Pai. está perfeito, como o Pai Celeste é perfeito. Claro, na sua realidade de criatura humana, como na realidade de barro, de argila, você tem a obra de arte como você queria, é evidente, na situação de argila, igualmente na situação de criatura humana, o Espírito Santo faz de você imagem do Pai. Repete comigo, esta é a obra do Espírito Santo: fazer-me perfeito, como meu Pai Celeste é perfeito, na minha condição de criatura humana, mas fazer-me como meu Pai, imagem do meu Pai, semelhança do meu Pai, perfeito como meu Pai. Vem Espírito Santo, modela-me Espírito Santo, age em mim Espírito Santo, faz e refaz Espírito Santo, mexe e remexe Espírito Santo, para que a imagem do Pai aconteça em mim, para que a perfeição do Pai se faça em mim, criatura humana. Vem Espírito Santo. Veja gente, da mesma forma, está lá nos Atos dos Apóstolos, e vai comigo, capítulo 1, é o comecinho dos Atos dos Apóstolos, versículo 5, onde diz, Atos 1, 5, onde diz, João batizava com água, mas vós é no Espírito Santo que sereis batizados. Mas vós é no Espírito Santo que sereis batizados. Como está escrito lá, sereis batizados no Espírito Santo. Repete comigo, sereis batizado no Espírito Santo. Então diga, eu serei batizado no Espírito Santo. Esta é a vontade do Pai. É esta a ação do Espírito Santo em mim. Eu serei batizado no Espírito Santo. Você tem água aí? Traz rapidinho. Traz o copo também. Luzia, ajuda, pega o copo também. Todo mundo colabora. Não, o copo está ali, ela. Isto. Chegou. Me ajuda em tudo. Tira o de dentro. Está vendo? Não vai dar. Tá. Pega o seu. Faz mal. Ótimo, enche. Pronto. Esta é a obra do Espírito Santo. Não é derramar água no lenço, mas veja, é o lenço se derramando, se derramando, se derramando na água, se derramando, se derramando. Sereis batizados no Espírito Santo. Sereis batizados no Espírito Santo. Você não tem dúvida nenhuma. Agora o lenço está encharcado, encharcado, encharcadinho de água, encharcadinho de água. Não há nada do lenço que não esteja encharcado. Ele não está apenas molhado, ele está encharcado. As fibras todas do lenço estão encharcadas de água, tão encharcadas que na hora que você faz assim, sai água. Não tem por onde, porque ele está encharcado. Ele está encharcado, e você vai apertando e a água vai saindo, você vai apertando e a água vai saindo, você vai apertando e a água vai saindo, tem água ainda, e o Espírito Santo quer fazer isso continuamente, porque chega vezes que até mesmo pelo seu trabalho, pelo fato de você ir distribuindo, distribuindo, dando, dando, dando, dando, dando, dando, dando, dando, você fica seco, você seca. Muito mais do que esse silêncio ficou seco. Às vezes você fica seco e sujo. Seco e sujo. Porque você vai pegar e vai ter que passar o Espírito Santo. Vai ter que levar o Espírito Santo às situações. Vai ter que levar. Não tem por onde. Não tem outro jeito. Então você vai ter que chegar lá. E vai ter que chegar e vai ter que limpar. Né? Você vai ter que se usar. E o seu lenço. E você vai ficar sujo. Vai ficar sujo. Do jeito que está ficando. Às vezes você é obrigado a ir até mesmo no chão e aplicar. porque as pessoas estão lá, porque os filhos de Deus estão lá, e você não tem medo, veja, você não tem medo de entrar lá onde as pessoas estão, de se colocar na situação deles para retirá-los de lá, para salvá-los de lá. Eles precisam ser resgatados. Você se põe então nos escombros, você se põe nos escombros, e daí o seu lenço acabou ficando seco e sujo. Se todos nós fôssemos sujos assim, sujos das sujeiras dos outros, sujos das sujeiras dos outros, para tirar as sujeiras dos outros, que felizes nós seríamos. Bendita sujeira essa. Mas que estamos sujos, estamos. Mas que estamos secos, estamos. Então o próprio Espírito Santo volta a fazer isso. E veja, a sua vida vai ser um contínuo renovar-se disso. Sereis batizados no Espírito Santo. Sereis batizados no Espírito Santo. Sereis batizados no Espírito Santo. Sereis. E você precisa ajudar o Espírito Santo, precisa. E depois que você ficou muito sujo, lá dentro o Espírito Santo tem que mexer, remexer com você. E até muitas coisas dolorosas vão acontecer. Muitas coisas ruins para você, incômodas para você, vão acontecer. O Espírito Santo tem que, às vezes, bater você como se bate a roupa ali na máquina de lavar. Na máquina de lavar roupa, às vezes o Espírito Santo pega você no tanquinho. Você sabe como o tanquinho é, né? E o tanquinho tem todas aquelas saliências. Ele vai pegar você lá e vai esfregar você no tanque. Vai esfregar você no tanque. E claro, na hora de esfregar no tanque, dói. Mas não tem outro jeito. Ou ele esfrega você no tanque, ou não tem jeito, e você não se limpa. E o Espírito Santo volta. Ele tem muita paciência. E ele precisa de tempo, mas vai chegar o momento que você está de novo, né, encharcado do Espírito Santo, e limpo, para toda a obra de Deus, para batizar no Espírito Santo a quem precisa, para levar para o Espírito Santo quem precisa. Veja, até mesmo da limpeza que o Espírito Santo fez em você, da limpeza que ele fez em você, de levar você no tanque, de esfregar você no tanque, o Espírito Santo vem depois e vai usar disso e vai batizar outros, vai derramar, o Espírito Santo vai batizar outros, mas pegando da sua pobreza, pegando do seu esfregar no tanquinho. Deixa o Espírito Santo esfregar você no tanque. Deixa o Espírito Santo esfregar você no tanque. Deixa o Espírito Santo esfregar você no tanque, porque há muita gente precisando. Entendeu, não entendeu? Se precisar, tem água ainda aqui dentro. Tem. Olha aqui, tem água ainda. Tem. Veja bem. Graças a Deus, o Espírito Santo encharca tanto a gente que ainda acaba sobrando água para quem precisa. Você entendeu? Esta é a graça de Deus. Sereis batizados no Espírito Santo. Repete comigo. Sereis batizados no Espírito Santo. Sereis batizados no Espírito Santo. Sereis batizados no Espírito Santo. Dá o tom, Espírito Santo de Deus. Só o tom, só. Espírito Santo de Deus. Não, está muito baixo. Tom mesmo. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor. Pede, Espírito Santo de inunda. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor. E é isso que o Espírito Santo quer fazer. Ele quer fazer isso agora conosco. Ele quer fazer isso agora com você. Vai pedindo. Inundar e batizar são palavras semelhantes. Imagine uma inundação. Tudo fica inundado. Tudo fica mergulhado. E o que está dentro dessa inundação fica encharcado. Pede, pede de coração. Porque é isso que o Espírito Santo quer fazer. Inundar você. Batizar você. Sim, Espírito Santo, que nenhuma parte de mim, que nada, que nenhuma área do meu ser, que nada fique sem ser batizado no Espírito Santo. Que todas as partes do meu corpo, que todos os meus órgãos, que todos os meus membros, mesmo aqueles membros que eu acabei desprezando, mesmo aqueles membros sobre os quais eu acabei sentindo sentimento de culpa, até vergonha de certas partes do meu corpo, vem Espírito Santo e inunda tudo e batiza tudo. Sim, Espírito Santo, vem e batiza e inunda os meus pensamentos, a minha fantasia, a minha imaginação. Vem, Espírito Santo, inunda os meus sentimentos, os meus afetos, até daqueles afetos, daqueles sentimentos dos quais eu me envergonho. Vem, Espírito Santo, inunda, inunda, inunda tudo. Espírito Santo, eu preciso, eu quero, é urgente, é uma necessidade, e esta é a tua certeza. Sereis batizados no Espírito Santo. Sim, Jesus, tu me das essa certeza, tanto quanto me dizes, sereis perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito, me dizes também, sereis batizados no Espírito Santo. E eu preciso ser batizado no Espírito Santo para ser perfeito, como o Pai Celeste é perfeito. Eu preciso, então estou pedindo, sim, que a minha vontade, que o meu querer seja agora batizado no Espírito Santo, inundado pelo Espírito Santo. Sim, Espírito Santo de Deus, inunda, inunda, inunda todas as minhas vontades, todo o meu querer, todos os meus desejos, também aqueles desejos dos quais eu me envergonho, Espírito Santo. E aí justamente que eu preciso de uma inundação, é aí que eu preciso ser batizado. Batiza-me, Espírito Santo, no meu querer, na minha vontade, na minha liberdade. Vai, vai fundo, Espírito Santo, atinge toda a minha alma, a minha inteligência, os meus pensamentos. Atinge a minha vontade, atinge a minha liberdade, atinge os meus sentimentos, atinge o meu coração. Que a minha alma todinha, todinha, todinha, Espírito Santo, seja agora batizada, batizada por ti, Espírito Santo. E vai mais profundo, batiza o meu espírito em ti, Espírito Santo. De maneira que, assim como água e lenço ficaram uma coisa só, o meu espírito e tu, Espírito Santo, fiquem uma coisa só. Sim, que lá no fundo do meu ser aconteça uma identificação. O meu espírito e o Espírito Santo, uma coisa só. O Espírito Santo e o meu espírito, uma coisa só. E tanto que ele vai ficar inundado, inundado, inundado. Eu quero te dar tempo, Espírito Santo, tu tens uma vida inteira. Eu preciso que vás fazendo cada vez mais. Eu não posso interromper, eu não posso parar. Eu preciso que continuamente me batizes, me batizes, me batizes, mas eu quero lhe dar todo o tempo, porque me dás toda a vida para que essa obra aconteça. Eu quero ter paciência, Espírito Santo, paciência comigo mesmo e paciência contigo, paciência no teu labor, porque é um verdadeiro labor, é uma tarefa que tu tens que fazer, uma tarefa custosa, uma tarefa difícil, uma tarefa demorada, por minha culpa. Há muita coisa para ser inundada, há muita coisa para ser atingida, há coisas secas, ressequidas dentro de mim. Eu quero te dar todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo, Espírito Santo, para me encharcares, me encharcares, me encharcares, me encharcares. Eu tenho uma vida inteira, então eu te dou todo o tempo da minha vida para que faças a obra. Eu quero ter muita paciência, paciência comigo e paciência contigo, para que a obra se faça com perfeição, para que no final tu possas ver e dizer: és perfeito, és perfeita, como o teu Pai Celeste é perfeito. Muito obrigado, Espírito Santo. Faz essa obra em mim, realiza esta obra em mim. Estou pedindo agora, Espírito Santo, para ter intimidade contigo. Eu preciso ser amigo, eu preciso ser íntimo teu, eu preciso te tratar como me ensinaste a tratar Jesus. Sim, eu trato Jesus pessoalmente, e foste tu, Espírito Santo, que me ensinaste. Foi obra sua. Agora eu estou pedindo que eu tenha intimidade contigo, que eu te fale de amigo para amigo, de pessoa para pessoa, com intimidade. Estou pedindo essa intimidade contigo, Espírito Santo, que eu te fale como um íntimo, que eu te sinta como um íntimo, que eu te perceba como um íntimo, que eu seja dócil a ti como um íntimo, que eu me deixe moldar, que eu me deixe conduzir como um íntimo, que tu possas andar e parar, ir para um lado e ir para o outro, voltar atrás da maneira que tu queres, Espírito Santo, não como eu quero. Que tu faças o caminho como queres fazê-lo em mim. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor. Levanta as mãos. Espírito Santo, batiza o meu ser, batiza o meu ser, batiza o meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor. Batiza o meu ser, ah, batiza o meu ser, batiza o meu ser, ah, batiza meu ser. Pede no fundo, batiza o meu ser, ah, batiza meu ser, batiza meu ser, ah, batiza meu ser. E veja uma coisa, quando é que Eliseu percebeu que realmente ele tinha recebido de Deus porção dobrada, parte dupla do Espírito Santo que estava em Elias? Quando é que ele ficou sabendo? Quando ele começou a usar os dons espirituais. Ele estava com o manto de Elias. O manto de Elias era como a vara de Moisés. Foi preciso que Moisés usasse a vara. Se Moisés não colocasse a vara sobre aquele cajado, sobre o mar vermelho, o mar nunca se abriria. Deus mandou. Na hora que Moisés entrou em pânico, porque o povo estava desesperado, o povo também em pânico, e o exército de Faraó vinha chegando cada vez mais rápido, e o estrépito se fazia ouvir naquele deserto, Moisés também entrou em pânico. Deus disse para Moisés: mas Moisés, eu não te dei o cajado, eu não te dei a vara na mão, Moisés, coloca a vara sobre o mar. E na hora que Moisés colocou aquele cajado de pastor sobre o mar começou a se abrir, a se abrir, a se abrir, a se abrir, e todo o povo de Deus passou por ele. E para não dizer que foi acaso, claro, o vento trabalhou, e a própria Bíblia diz que começou a soprar um vento, soprar um vento, soprar um vento, e as águas foram se recolhendo, se recolhendo, se recolhendo, e eles passaram a pé enxuto. Mas foi preciso que Moisés colocasse o cajado, e para mostrar que era de Deus, não era acaso, não, não era um ventinho qualquer que fez aquilo, não foi um vento assim, ocasional, que já era costume, tanto assim que, quando o povo de Deus já estava acabando de passar, e o exército de Faraó viu, agora nós pegamos a eles facilmente, no instante nós atravessamos esse mar também, e acabamos com eles, trucidamos esse povinho. Deus disse para Moisés: Moisés, coloca de novo o cajado sobre as águas. Moisés hesitou, para fazer o quê, Senhor? Coloca o cajado sobre as águas. E Moisés colocou o cajado, e o vento parou de soprar, e o vento tomou uma posição contrária, e rapidamente as águas vieram, inundaram agora os exércitos de Faraó, e precipitaram no fundo Faraó, seus exércitos, seus cavalos, suas munições, suas armas, tudo foi uma carnificina só. Por quê? Porque Moisés colocou o cajado. Também na hora que Eliseu coloca o manto de Elias sobre as águas do Jordão, assim como aconteceu com o seu mestre, as águas do Jordão se abrem, e Elias pode passar a pé enxuto, e daí não somente ele ficou sabendo que porção dobrada do Espírito Santo que estava com o seu mestre, agora está com ele, mas todo o povo, e não somente os seus colegas, os seus companheiros, discípulos de Elias, mas até o povo de Jericó, que viu o acontecimento, estava dizendo a altas vozes: realmente o Espírito Santo que estava em Elias, agora está em Eliseu. Isso começou a acontecer quando Moisés usou os dons de Deus, quando Eliseu começou a usar os dons de Deus. Meu irmão, minha irmã, é preciso que você comece a usar os dons do Espírito Santo. Não existe Espírito Santo sem dons, não existe. Porque assim como não existe uma água que não molhe, não existe uma água que não molhe. O próprio fato da água ser água faz com que ela molhe. E assim como não existe um fogo que não queime, não existe Espírito Santo sem os dons do Espírito Santo. Não existe. Ah, eu quero o Espírito Santo, mas eu sou tão humilde que eu não quero os dons do Espírito Santo. Não existe. Não existe. O que pode acontecer é que ele esteja em você, como a água está no cano, só que a torneira está fechada. Mas na hora que você abre a torneira, daí sim a água vem. E até pelo fato de você ter conservado a torneira fechada durante muito tempo, e a caixa estava cheia, e a caixa já estava sob pressão, quando você abre, daí a água vem com força, a água vem precipitando-se pelo cano e fazendo um efeito extraordinário. É isso, meu irmão. É isso, minha irmã. É preciso que eu e você deixemos-nos usar pelos dons do Espírito Santo. É preciso. Vai comigo para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. É o trecho clássico a respeito dos dons do Espírito Santo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. A respeito das manifestações do Espírito. E que beleza! A nossa Bíblia não traduz por dons, mas traduz por manifestações. Por quê? Os dons do Espírito Santo são manifestações do Espírito Santo. É o mesmo Espírito Santo que se manifesta ora curando, ora profetizando, ora dando ciência, ora dando discernimento, ora curando, ora orando. São manifestações diversas do mesmo Espírito Santo. Assim como a água às vezes mata a nossa sede, a água às vezes cozinha, a água às vezes lava, a água limpa, a água às vezes cai em forma de chuva, a água congela-se, a água se faz neve. São as várias manifestações de uma mesma água. São as várias manifestações de uma mesma água. Igualmente, o Espírito Santo se manifesta em diversas manifestações. E é isso que se chama dons do Espírito Santo. Nós pensamos, e muitas pessoas ficam preocupadas conosco, porque dizem: vocês não podem falar por aí que vocês têm os dons do Espírito Santo, porque vocês estão sendo assim autossuficientes. Não é nada disso. Essas pessoas não estão entendendo. Não são manifestações nossas, são manifestações do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo nos batizou, então ele se manifesta em nós. Volta tudo de novo. Traz a água outra vez. Você vai dizer, mas é o lenço, não é a água. Claro que é o lenço. Mas porque o lenço ficou encharcado, agora é o lenço que vai fazer. É o lenço que vai fazer. Não tem dúvida. É o lenço. Mas como e por que o lenço? Porque o lenço está encharcado. Para limpar. E limpa. E limpa. Ou se limpa. Ou se limpa. Está com muita sede, Eliana? Pode abrir a boca, levanta. Abre. Você entendeu? É o lenço, é o lenço. Mas ela bebeu o lenço? Não, ela bebeu? Água. Água. Ela bebeu água. E se tem sujeira, se tem sujeira na sua vida, vai ser o lenço. Vai ser o lenço que vai limpar. Mas é o lenço em si? Não, é a água. É a água que vai limpar. É a água no lenço. Sim, para curar você, para libertar você, para tirar a droga do seu sangue, para tirar a droga do seu corpo, para tirar o fogo da paixão nos seus membros. Vai ser o Espírito Santo, mas o Espírito Santo em alguém. O Espírito Santo em alguém, entenda isso, não é um Espírito Santo aéreo. Ele podia, porque ele é Espírito, mas ele quis realmente apossar-se de nós. Aí está o mistério dessa linda realidade: sereis batizados no Espírito Santo. Daí para frente, eu não preciso mais pegar a água. Claro, a água limpa muito mais, mas o dono faz do lenço o que ele quer. E se é para limpar você, limpa você. Está precisando? Está precisando? O seu coração está precisando? Está ou não está? Está, está sim. E deixa. Está ou não está molhando? Está. Está ou não está passando além da sua camiseta? Está. Está indo além. Eu apliquei o lenço. Mas a água que está no lenço está indo, e não apenas a água está indo e tocando a ela. Mas gente, o Espírito Santo não brinca em serviço. Ele está operando, e o coração dela está sendo curado. E obrigado, Senhor, porque pegas ainda essa tua filha lá no ventre da sua mãe durante a sua gestação, e toda a tristeza que se abateu sobre ela lá naquele momento, porque ela era tão indefesa, e por isso, Senhor, embora ela se alegre há momentos que ela nem imagina porquê, mas se abatia sobre ela uma profunda tristeza, que ela não sabia de onde vinha. E muitas vezes essa tristeza permanecia, ficava, judiava dela. Muito obrigado, Senhor, porque estás indo lá. Onde está a causa, a primeira causa? Obrigado, Senhor, por esse toque agora no coração dela. Onde o seu Espírito Santo rompeu com a causa daquela tristeza. E depois, quando ela se repetiu aos seus 4 meses. Depois, quando ela se repetiu aos seus 7 anos. Quando ela se repetiu, Senhor, aos seus 14 anos. Para chegar aos 15. Muito obrigado, Senhor, porque vais indo pela história dela e vais curando essa tua filha de toda a causa daquela tristeza. E ela se faz criatura nova. E a tua alegria, Espírito Santo, toma o coração dela. E lá no coração dela, essa alegria se faz semente. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por toda a graça que eu lhe concedi. Muito obrigado, Senhor, por toda a graça, por toda a cura, por toda a libertação que o Senhor concedeu nessa tua filha. Certinho? Era isso mesmo? Desse jeitinho? Deus te abençoe. E é por isso, Senhor, que nós estamos pedindo agora todos os dons do Espírito Santo. Porque eles precisam ser aplicados, Senhor. O Seu Espírito Santo não quer ficar parado. Há muitos e muitos para serem salvos. Há muitos para serem libertos. Há muitos para serem curados. Há muitos para serem convertidos. Há muitos para serem transformados, Senhor. Há muito trabalho por se fazer. O Seu Espírito Santo quer agir, mas Ele quer agir em nós. Ele precisa agir em nós. Diga comigo agora: eu quero, Senhor, os dons do Espírito Santo. Eu quero ser como esse lenço. Eu sou até menor do que esse lenço. Mas eu quero estar encharcado de Ti, Espírito Santo. E eu quero que Tu hajas, que Te manifestes da maneira que quiseres. Usa-me como quiseres. Eu sou apenas o lenço. Eu aceito, eu acolho todas as manifestações do Espírito Santo, da maior à menor. Eu quero, eu peço e eu me disponho. Usa-me como quiseres. Eu não sei se você quer que nós comecemos pelo dom maior ou pelo dom menor. Tanto faz, né? Mas vamos ser ousados, vamos pedir agora o dom maior. Você sabe, está logo no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, que o dom maior é o amor. Um amor carismático. Não é simplesmente o amor humano, é mais do que isso. É o amor que vem do próprio Espírito Santo, pelo qual a gente vai amar com a potência do Espírito Santo. Assim como a gente pega um número e põe aquele número a tal potência, igualmente você vai amar com a potência do Espírito Santo. Vai pedindo comigo. Eu estou pedindo, Senhor, agora por todos esses meus irmãos, para mim, porque eu preciso muito, Senhor, mas por cada um, eu estou pedindo, Senhor, o dom maior, que é o dom do amor. Sim, Senhor, que o Teu Espírito Santo conceda a nós, que o Teu Espírito Santo se manifeste em nós, Senhor, que Ele se manifeste no nosso coração, nos nossos sentimentos, mas muito mais ainda, que o Espírito Santo se manifeste nos nossos gestos, nas nossas atitudes, que Ele se manifeste, Senhor, nas nossas palavras, que Ele se manifeste, Senhor, até mesmo nos nossos pensamentos, que Ele se manifeste em amor. Sim, Senhor, que o Teu Espírito Santo se manifeste em amor, se manifeste em amor, se manifeste em amor, se manifeste em amor em mim, se manifeste em amor no meu olhar, se manifeste em amor no meu sorriso, se manifeste em amor nos meus gestos, se manifeste em amor no meu perdão, se manifeste em amor no meu acolhimento, se manifeste em amor na minha paciência, abundância se manifesta em amor, na minha simplicidade, na minha humildade, que Ele se manifeste em amor no meu serviço, na minha doação, que Ele se manifeste em amor na minha entrega aos outros, Senhor. Sim, que o Espírito Santo se manifeste em amor em mim, Senhor, em todos os lugares, a partir da minha casa, na minha família, onde eu estou, onde eu trabalho, na minha comunidade, sim, onde eu estudo, Senhor, onde quer que seja, com as pessoas que dependem de mim, com as pessoas que precisam de mim, Senhor, manifesta-te no amor. Espírito Santo, vem e traz a manifestação do amor, é a maior manifestação, portanto, o maior dom. Eu preciso amar, eu quero amar, eu aceito amar, eu me disponho a amar. Vem Espírito Santo, dá-me o dom maior, e que eu ponha em ação, Espírito Santo, que eu ponha em ação o amor, que eu não deixe passar uma situação sem colocar naquela situação amor. Sim, Espírito Santo, que eu seja como esse lenço, onde é preciso que eu vá lá e a manifestação do amor aconteça, seja qual for a situação, que nenhuma pessoa passe pela minha vida sem que eu manifeste amor, de alguma forma, Espírito Santo, que eu manifeste amor, às vezes perdoando, às vezes acolhendo, às vezes dizendo sim, às vezes dizendo não, às vezes falando, às vezes calando. Sim, Espírito Santo, às vezes me manifestando, às vezes me expondo, às vezes até mesmo me recolhendo, às vezes até perdendo, sabendo perdoar e aceitando perder e sabendo perder, mas que o perder seja amor. Espírito Santo, se é preciso perder para amar, que eu perca, Senhor, para poder amar, que não deixe escapar nenhuma situação, que não deixe escapar nenhuma pessoa, sem que esta manifestação, que é o amor, que é o amor que vem de ti, aconteça em mim, para cada pessoa. Muito obrigado, Senhor. O Senhor me deu o dom maior. Ele está em mim. Que eu use agora, Senhor. Agora cabe a mim usar, eu quero usar, Senhor, vai dizendo comigo, eu quero usar, eu vou usar, Senhor, eu quero manifestar o amor, eu quero manifestar o amor, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sim, Senhor, eu quero amar. Eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso. Vem, Espírito Santo. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Diga firme: eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Eu quero amar. Eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Mas diga sinceramente agora: eu quero o dom maior, a maior manifestação, que é o amor. Mas também eu quero a menor, que é orar em línguas, que é orar no Espírito. Eu quero que o Espírito Santo ore em mim. Diga sinceramente: eu aceito que o Espírito Santo ore em mim. Eu aceito que o Espírito Santo ore em mim. Eu entrego os meus lábios. Eu entrego os meus lábios. Minha língua. A minha língua. Eu entrego o meu aparelho fonador. Eu entrego o meu aparelho fonador. Para que o Espírito Santo ore em mim. Para que o Espírito Santo. Eu vou soltar o som. Eu vou soltar. Para que o Espírito Santo ore em mim. Eu vou entregar a minha voz. Eu vou entregar a minha para que o Espírito Santo reze em mim. Para que o Espírito Santo reze em mim. Eu quero. Eu quero. Eu aceito. O dom menor. O dom de orar na linguagem do Espírito Santo. De orar na linguagem do Espírito. E por enquanto não canta não, somente reza, reza como eu. Vamos começar devagarzinho. Candataria pandatabariu chamalavala. Mesmo você que reza, reza devagar. Candatara panda, mexe a sua língua, mexe a sua boca. Candare a panduria manalishimil. candaria, mesmo que seja uma sílabazinha só, vai prolando. Candaria manuri, candaria baturi, shimalavari, calabanduri, canduri, shimalavala, canda, candavaria malavalaia. Agora pode soltar mais. Candaria manduri, canduri, candari, candoria, shimalavari, candaria banduria, bari, candari, cari, canduria, shimili, candavia manialivala. Vai conosco, não tenha medo, solta a sua voz. Candaria maniava. Se você precisa começar do começo devagarzinho, começa, mas vai soltando. Ouça os outros que estão orando e vai atrás, vai com coragem. Se você precisa começar de novo, num ritmo menor, vai. Candaria manaria, catataria bandaria, calabalaia manialaba, e solta a sua voz. Candaria maniavaria, andari candari, candari candari candari, calabaria shimilivare, catari candari, calabaria mania, caribanduria shimilivalia, candari candoli, candari banduli, calegali, candari bandaria ban. E não estranhe, e não estranhe. Assim como você quereria ver manifestações do amor, aceite ver também manifestações do orar no Espírito. E para que ter medo? Se nós pudéssemos ver pela televisão, se nós pudéssemos ouvir pelo rádio manifestações do amor, que beleza, que beleza. Nós também podemos ouvir pelo rádio, nós podemos ouvir pela televisão e ver pela televisão manifestações do dom menor, que é o dom de orar no Espírito, de deixar o Espírito Santo orar em nós. Assim como o Espírito Santo ama em nós, o Espírito Santo ora em nós. E as duas maiores necessidades da humanidade são essas: amar e orar, orar e amar. E veja, entre o dom maior e o dom menor estão as duas maiores necessidades da humanidade. Por isso é obrigação nossa, é dever nosso amar no Espírito, deixar o Espírito amar em nós e deixar o Espírito orar em nós. É obrigação nossa. Então não tenha medo, não tenha medo. Tanto quanto você quer deixar o Espírito Santo amar em você e ele se manifestar em amor em você, deixe o Espírito Santo se manifestar em oração em você. Deixe o Espírito Santo orar em você. As duas maiores necessidades da humanidade, as duas necessidades que poderão salvar a face da terra, que poderão salvar a humanidade, que poderão renovar esta terra, renovar esta humanidade. Sim, e a renovação vai acontecer. Sim, o Espírito Santo vai renovar a face da terra, pelo amor e pela oração e pelo amor. Mas agora é preciso que ele haja, que ele ore em nós, que ele ame em nós. As duas lindas realidades, assim como você ama e deixa o Espírito Santo amar em você, você ora e deixa o Espírito Santo orar em você. Cante agora na linguagem dos anjos, cante agora na linguagem do Espírito. Candaria mani alavalaia, caria namara, candarama ananani alalala. Você também na sua casa, cante dessa maneira. É o dom maior e o dom menor que nós estamos recebendo agora. E desses dois dons, mais do que nunca a humanidade precisa. Os céus querem ver esses dois dons acontecendo. E o inferno impede, o inferno não quer. O inferno faz de tudo para que esses dois dons não se manifestem, para que essas duas manifestações do Espírito Santo não aconteçam na face da terra. Mas nós reagimos, não é a vontade de Deus que precisa acontecer, e não ao empecilho do inferno. O inferno não vai prevalecer, as forças do inferno não vão prevalecer de maneira alguma. Deus é o vencedor. Sim, a igreja vai vencer, os filhos de Deus vencerão, deixando que o Espírito Santo se manifeste no maior dom e no menor dom. Nós amaremos com o Espírito Santo e nós oraremos com o Espírito Santo. Amém, amém. Abrace o seu coração agora e goze agora desse silêncio. Goze desses momentos. O Espírito Santo atingiu você com toda a amplitude das manifestações, tocando na maior e tocando na menor, lhe dando a maior e lhe dando a menor, ele já lhe deu todas as outras manifestações. Você foi atingido pela amplitude das manifestações do Espírito Santo. Você até me pergunta, será? Será que eu posso confiar? E por isso agora nós pedimos o dom central, o dom que está no centro, o dom que está bem no meinho, o dom que é como o fiel da balança ali, que é o dom da fé, a manifestação da fé, é uma manifestação do Espírito em nós. Ele já lhe deu, mas quer agora que se manifeste em você o dom da fé. Obrigado, Senhor, porque pelo teu Espírito dás agora a cada um desses meus irmãos, a cada uma dessas minhas irmãs, o dom da fé. Esta fé carismática, esta fé que vem do Espírito Santo, esta fé manifestação do Espírito Santo, esta fé que é uma fé de expectativa, que espera as maravilhas de Deus, que espera a intervenção de Deus, que busca a intervenção de Deus, que quer a intervenção de Deus. Obrigado, Senhor, porque estás redespertando em nós o dom da fé. Eu preciso, você que está em casa, você que está em tantos lugares, receba agora o dom da fé. Você que está aqui no Rincão, você que nos vê pela televisão, você que nos ouve pela rádio, receba agora do Espírito Santo o dom central, a fé. Assim como Jesus soprou, ele sopra agora sobre você o Espírito Santo com o dom da fé. Uma fé que renasce de maneira nova em você. E por isso, porque ele lhe dá agora o dom da fé, para que você ouse na fé, para que você tenha ousadia de dar passos na fé que vem do Espírito Santo, ele lhe dá logo em seguida as duas manifestações do dom de fé, que é o dom da cura, a manifestação do Espírito Santo que é cura, porque o Espírito Santo é quem cura. Ele quer se manifestar curando, curando pessoas no corpo, curando pessoas na alma, curando pessoas no espírito. Ele quer curar. O nosso mundo é um mundo de enfermos, o nosso mundo é um grande hospital. Primeiro, há doenças, apesar de todo o progresso da humanidade, apesar de todo o progresso da medicina, apesar de todos os avanços dos instrumentais e dos remédios, o mundo continua e parece que tornou-se mais ainda um grande hospital. E o Espírito Santo quer curar, porque é vã toda a ciência, todo o progresso humano sem o Espírito Santo, sem Deus. Ele quer dar agora a você as duas manifestações do dom de fé, que é curas e milagres. Milagres serão situações de cura ou não de cura, onde é o impossível humanamente. Diante de uma situação impossível, só um milagre. Onde humanamente, onde pela natureza não é possível, só um milagre. Aí é Deus quem entra. Estende a sua mão, as duas mãos, para que o Espírito Santo, assim como quem recebe, para que o Espírito Santo coloque agora em você essa manifestação linda que é a cura. O Espírito Santo é quem cura e ele quer curar, mas ele quer usar você para rezar para a cura. Você não vai curar, nenhum de nós vai curar. Nós vamos rezar pela cura das pessoas, nós vamos pedir a Deus que cure no físico, que cure na alma, que cure no coração, que cure no espírito. Vamos pedir, e o Espírito Santo vai realizar pelo poder que vem de Deus. Mas quem reza somos nós. O Espírito Santo precisa de você no dom de cura, nesta manifestação de cura. E por isso também milagres o Senhor vai fazer. Isso fica a critério dele. Ele fará coisas tão maravilhosas que humanamente seriam impossíveis. Que humanamente seriam impossíveis. Que pela natureza não se explicaria. Mas que o Senhor vai fazer porque você orou. Põe agora as suas mãos sobre o coração e agradeça ao Senhor, porque realmente Ele agiu, dando a você esta manifestação que é cura e milagres. Mas o Espírito Santo também quer dar duas outras manifestações lindas, que são palavra e palavra de sabedoria, porque a ciência é como o diagnóstico de Deus, onde precisa ser atingido com o poder de Deus. É como quando se faz radioterapia. Então se pega o lugar, se marca até mesmo o lugar, às vezes até mesmo se marca ali com tinta, o lugar onde deve ser aplicada a radioterapia. E daí se faz a aplicação. É isso que faz o dom de palavra de ciência. Ele marca o lugar. E aí vem o poder de Deus e atinge. Põe a mão na sua cabeça. Porque isso é um dom que atinge a nossa inteligência. E a gente vai captar aquilo que a nossa inteligência não é capaz de captar. Mas vai captar pelo poder de Deus. O Espírito Santo vai se manifestar dando a você conhecimento de situações interiores ocultas que você nunca teria. É o dom de ciência. É o dom de palavra de ciência. E o Senhor quer dar a você o dom de sabedoria, que é o dom para conduzir a nossa vida e para ajudar os outros a conduzirem a própria vida. É um dom de condução, condução de vida. O Senhor quer lhe dar o dom de palavra de sabedoria. Muito obrigado, Senhor, que estás dando a nós, teus filhos, estes dois dons, ciência e sabedoria. Põe as mãos nos seus lábios, porque o Senhor precisa muito de profetas. Isso foi repetidas vezes falado aqui, e o Senhor quer dar a você agora o dom de profecia, a manifestação do Espírito Santo, que se chama profecia, que não é prever o futuro, não, mas é que é falar em nome de Deus. Em outras palavras, Deus quer falar através de você. Deus quer falar a pessoas. Deus quer falar a comunidades. Deus quer falar ao seu povo através de você, através dos seus lábios. Obrigado, Senhor, porque dás agora ao teu povo o dom de profecia, a manifestação do Espírito Santo, que se chama profecia. Faz o sinal da cruz sobre os seus lábios. Abraça bem o seu coração, porque o Senhor precisa dar a você um dom importantíssimo. Sem ele, os outros até podem ser risco, que é o dom do discernimento, o discernimento dos espíritos, pelos quais você tem a sensibilidade do Espírito Santo de perceber o que é de Deus, o que é humano, o que é diabólico. E o Senhor quer ir dando a você, em primeiro lugar, Ele quer ir mostrando para você o que é de Deus. Você vai ter sensibilidade para perceber o que é de Deus. Mas Ele vai também dando a você a sensibilidade de perceber o que é diabólico, o que é maligno. Obrigado, Senhor. E você vai perceber aquilo que é apenas humano. Obrigado, Senhor, porque dás a nós, teus filhos, o dom do discernimento dos espíritos. Obrigado, Senhor, porque deu a nós todos os dons, também o dom de interpretação, desde o menor até o maior. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor. Você não vai precisar se levantar, não. Tem muita gente, parece que quer se soltar. Você está sentindo como que seus membros soltos, soltos. Pode soltar os seus membros sem receio. Porque realmente você recebeu uma inundação do Espírito Santo. E assim como o próprio ferro amolece, quando ele vai ao fogo, é impressionante, o próprio ferro fica mole. Você torce e retorce o ferro, porque ele foi ao fogo. Porque as moléculas do ferro foram atingidas pelo calor do fogo. As moléculas foram atingidas. Então o ferro fica mole. Você, eu poderia dizer, as suas moléculas foram atingidas pelo Espírito Santo. E ele mais do que nunca está agindo em você agora. Talvez você sentiu uma santa inveja daquele momentinho que eu orei por aquela menina. Mas agora o Espírito Santo está fazendo isso sobre todos nós. Sobre todos nós. E com a potência dele. Com a potência dele. Ele inclusive está vencendo todas as nossas resistências.